Hoje nós nos sentimos como uma equipe. E eu acho que isso foi o mais importante. A vitória de Portugal esta noite na Noruega por 1-0 em jogo de preparação para o Campeonato da Europa do ano que vem. Já a sério, a República Checa, a Bulgária e a Suécia qualificaram-se para a fase final do Euro 2004. Os checos ganharam em Praga por 3-1 frente à Holanda em jogo do grupo 3. No grupo 8, a Bulgária também confirmou o apuramento. Os búlgares venceram Andorra por 3-0 e beneficiaram da vitória da Bélgica sobre a Croácia por 2-1. No grupo 4, a Suécia ganhou por 2-0. A Polónia. Morreu Edward Teller, o criador da bomba H, a mortífera bomba de hidrogênio, considerada a bomba mais mortífera do mundo devido à capacidade de destruição. Uma bomba que nunca foi usada. O cientista, de 95 anos, foi vítima de um ataque cardíaco na Califórnia. O nome de Edward Teller fica nos anais da Guerra Fria como o homem que inventou uma arma mais poderosa que a bomba atómica. João Tomé. Apesar de criticado por muitos, o cientista, de origem húngara, era considerado pelos seus colegas de trabalho como um dos últimos ícones do mundo da física. A TSE falou com Susan Houghton, diretora de comunicação do laboratório Lawrence Livermore, onde o cientista trabalhou durante várias décadas. A diretora considera Edward Teller um homem incrível e que merece ser lembrado. Ele era certamente uma figura incrível, tanto nos trabalhos para que contribuiu para a física do século XX em nome do mundo inteiro, mas também como homem, como indivíduo. Acho que vai ser sempre lembrado como o pai da bomba H, mas também deu várias contribuições extraordinárias para coisas como o desenvolvimento do lançamento de mísseis balísticos em submarinos. Ele estava muito interessado na defesa de mísseis, era um defensor da utilização da energia atómica para fins pacíficos e continuou a perseguir vários destes objetivos científicos ao longo da vida. Para Susan Houghton, o cientista nunca se arrependeu das suas descobertas. Ele nunca se arrependeu do papel que tinha na história, mas também não estava à espera que as pessoas o honrassem. Gostava de dizer que fez o que fez, porque assim teve de ser. Se a história escolher lembrá-lo, tudo bem, se não, também está bem assim. Entre 1943 e 1946, Teller trabalhou no projeto Manhattan, onde desenvolveu a bomba de hidrogênio, uma arma que nunca foi utilizada num conflito, mas que tem uma força explosiva milhares de vezes maior que a bomba atómica, que destruiu as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Edward Teller nasceu na Hungria em 1908, naturalizou-se norte-americano em 1941. Morreu esta quarta-feira na Califórnia aos 95 anos. Estas e outras notícias em www.tsf.pt. Então, já pensaste? Já.